Artilharia de rimas, vamos começar. RP é uma fórmula que cientista nenhum vai desvendar. Sem apoio da mídia, ela cada vez mais cresce. Rap, break, grafite, de scratches. Cada vez evoluindo com consciência e informação. Rap ativista vem passar uma intenção. Agredindo quem deve ser agredido. Minha rima é protesto, escute contigo. Rap é política, consciência e informação. É mais que historinha e um simples refrão. Deixa os crimes hediondos, parolinha direta. Por isso que a TV e o sistema me detesta. Porque sou mais um guerreiro que não se vende. Pelo contrário, irmão, esse debate de frente. Unindo as raízes pra somar um movimento. Forró, rap, sofrimento. Teu sangue nordestino, sou cabra da peste. Então, sistema, você não me fere. Luiz Gonzaga, rei do Baião. Gente da gente, mano, sofredor, irmão. Lá sim o verdadeiro Brasil. Sofrimento, falta d'água, tristezas a mil. Lá sim o verdadeiro Brasil. Passamos informação, hip hop ativista e inovação. Não é rap genérico, e sim verdadeiro, longe da globalização. Na intenção, atenção, fazemos a convocação. A bomba explodiu, ação, união para a revolução. Repito, união para a revolução. Eu sou a força e a garra do MST. Eu sou a organização do PCC. Eu sou a CUT que luta pelo trabalhador. Eu sou o assalariado que pro sistema não tem valor. Eu sou a força e o martelo do comunismo. Eu sou o sangue derramado de um mendigo. Eu sou a bala que fere o branco racista. Eu sou o fogo que queima a bandeira nazista. Eu sou o filho do nordestino que não tem opção. Eu sou a criança que chora por falta de alimentação. Eu sou a escola sem professor e o boteco cheio de pinga. A falta de incentivo pro estudo, a propaganda da caninha. Eu sou os vários botecos abertos e as várias escolas vazias. Os vários menores jogados nas ruas sentindo a falta de suas famílias. Passamos informação, hip hop ativista e inovação. Não é rap genérico, e sim verdadeiro, longe da globalização. Na intenção, atenção, fazemos a convocação. A bomba explodiu, ação, união para a revolução. É um fluido venenoso, o resgate do meu povo. A rima escorre da minha boca, tipo água no riacho. Vixe, ó a enchente invadindo seu barraco. Pra provar que rap é o som, como dizia o maestro do canão, é compromisso e não viagem. Valeu, sabotagem, os guerreiros estão empenhados. Mais firme do que rocha, força e resistência. Esse aqui é o lema, se envolveu com coração. Querem a revolução, valorizando os pretos, os pobres. Todos que são do gueto, vixe, agora vai. A quem não gostou, sai fora. Vejo a rapaziada muito louca até umas horas. Bora, bora, bola, bola, que eu tô louco pra dar umas bolas, autoestima ainda embora. Mas tem o meu respeito, são todos do gueto. Vixe, esse é do bom, fechem os olhos. Deixe o sistema te pegar, olhe pra si e verá. Se persiste na derrota, sempre sairá um derrotado. Se gosta, não sei, mas foi aqui que eu me achei. No rap nunca fui da casa grande, minha origem é da senzala. Perto sua favela, represento na minha fala. Afeta o seu psicológico, te mostro o lado bom. Aquele que não quer enxergar, mas com fé em Deus do céu, eu sigo na missão. Passamos informação, hip hop ativista e inovação. Não é rap genérico, e sim verdadeiro, longe da globalização. Na intenção, atenção, fazemos a convocação. A bomba explodiu, ação, união para a revolução. Mais um cabra da peste vim lá, do nordeste pro centro-oeste. Guerreiro que investe na informação, como um lampião, expropria a alienação. Ativista, amante do som, discriminado, conscientizando os irmãos pra revolução. Não é embalo, papo furado, com a palma que mata a fome na seca. Como a chuva que cai, germina a esperança. A minha rima chega, a sua cabeça, ideia incomum, certa. Hip hop nunca foi festa, movimento que prega a libertação da mente dos irmãos. Direciona a ação, tipo Palmares contra a escravidão, ou Canudos contra a exploração. Exemplos de luta e resistência do povo brasileiro que sofre do açoite do chicote, aos cacetetes da BOP e ocupações por terra, por lote. Passado, presente, não é muito diferente. Continuidade, a minha gente sente e segue descontente, infelizmente, sem saber a razão. TV esconde, escola distorce, mortes e mortes não foram em vão. Lutadores do nosso povo por nossa nação. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro.